Garrasol, o espetáculo não para. Jogando, parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, parabéns, novinha, tu ganhou o